Os sentimentos variam, dependendo do que aconteceu na véspera. Meu vizinho talvez seja difícil e eu posso não gostar muito dele, mas posso me comportar amorosamente. Posso ser paciente com ele, honesto e respeitoso, embora ele opte por comportar-se mal. Acho que estou me confundindo. Irmão Simeão, o pregador interferiu. Eu sempre acreditei, ao menos esse tem sido meu paradigma, que, quando Jesus disse para amar seu próximo, ele estava pedindo para que tivéssemos afeto por ele. Este é o Jesus que vocês pregadores inventaram para anestesiar as pessoas, zombou o sargento. Como é que você pode ordenar a alguém que tenha sentimentos positivos por alguém? Bom comportamento ainda dá, mas sentimentos positivos por idiotas é uma grande besteira. Por que você tem sempre que ser tão rude com as pessoas? Eu praticamente gritei. Autoridade, liderança, amor, agapé, honesto, confiável, paciência, bom modelo, bondade, cuidadoso, humildade, comprometido, respeito, bom ouvinte, generosidade, mantém as pessoas responsáveis, perdão, trata as pessoas com respeito, honestidade, incentiva as pessoas, compromisso, atitude positiva, entusiástica, gosta das pessoas. Só estou dizendo como as coisas são, grande homem. E, geralmente, à custa de alguém, retruquei, esperando uma reação, mas Greg apenas me encarou. Simeão caminhou em direção ao quadro e escreveu: amor e liderança. O Novo Testamento nos dá uma linda definição de amor agapé, que ilustra o que estamos dizendo. Essa passagem era uma das favoritas de Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e Roosevelt. É sempre lida nos casamentos cristãos. Alguém sabe a que me refiro? Ah, sim, respondeu a treinadora. É a Epístola aos Coríntios, que fala das características do amor, não é? Essa mesma, diz, Simeão confirmou. E o capítulo 13 diz, em essência, que o amor é paciente, bom, não se gaba nem é arrogante, não se comporta inconvenientemente, não quer tudo só para si, não condena por causa de um erro cometido, não se regozija com a maldade, mas com a verdade, suporta todas as coisas, aguenta tudo. O amor nunca falha. Esta lista de qualidades lhes parece familiar? Eu observei, parece muito com a lista das qualidades de liderança que apresentamos no último domingo, não é? Muito parecida, não é? John, Simeão respondeu sorrindo. Parafraseando a passagem dos pontos-chave, o amor é paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade, confiança. Ele escreveu cada palavra no quadro. Em que lugar da lista vocês veem um sentimento? Todos me parecem comportamentos, respondeu a treinadora. Vocês concordam que a linda definição de amor agapé, escrita há cerca de 2000 anos, também é uma bonita definição de liderança. Hoje, amor agapé e liderança são sinônimos. Interessante, muito interessante. O pregador pensou consigo mesmo em voz alta. Sabe, na velha versão do Novo Testamento, agapé foi traduzido como caridade. Caridade e serviço talvez definam melhor agapé do que a definição de amor que se encontra nos dicionários. Simeão voltou ao quadro e escreveu nossa lista de qualidades de caráter do domingo anterior, junto às palavras-chave. Simeão continuou, depois do intervalo, eu gostaria de pedir a Teresa que trouxesse o dicionário da biblioteca para podermos definir melhor esses comportamentos. Acho que os resultados irão surpreender alguns de vocês. Estão de acordo? Temos escolha? O sargento perguntou. Nós sempre temos escolha, Greg, respondeu Simeão com firmeza. A diretora estava com o dicionário aberto no colo, pronta para iniciar. Simeão, procurei a primeira palavra, paciência, e ela é definida como mostrar autocontrole em face da adversidade. Simeão escreveu a definição. Paciência, mostrar autocontrole. Deus, conceda-me paciência, disse Simeão com um sorriso. Será que a paciência, isto é, mostrar autocontrole, é uma importante qualidade de caráter para um líder? A treinadora falou primeiro. O líder deve ser exemplo de bom comportamento para os jogadores, as crianças, os empregados, ou quem quer que esteja liderando. Se o líder gritar ou perder o controle, podem estar certos de que o time também perderá o controle e tenderá a agir de forma irresponsável. Também é importante, a enfermeira acrescentou, que você crie um ambiente seguro, em que as pessoas possam cometer erros sem terem medo de ser advertidas de forma grosseira, aos berros. Se você bater num bebê que está aprendendo a andar cada vez que ele cair, o bebê ficará inibido e evitará caminhar para não se arriscar a levar outra surra. Não é? Provavelmente ele irá sentir que é mais seguro engatinhar, com a cabeça baixa, sem se arriscar. Exatamente como alguns empregados amedrontados que conheço. Ah, saquei. O sargento sorriu maliciosamente. Se minhas tropas fizerem tudo errado, eu devo falar com muito jeito, sem ficar zangado. Sem dúvida vou obter muito sucesso agindo assim. Eu acho que não é disso que estamos falando, Graydon, a diretora retrucou. O líder tem o dever de fazer com que as pessoas se responsabilizem por suas tarefas, apontando suas deficiências. No entanto, há várias maneiras de fazer isso, sem ferir a dignidade dos outros. Eu me surpreendi dando uma opinião. Em nossa organização, lidamos com voluntários, que são pessoas adultas. Não são escravos, nem animais que devemos açoitar. Nosso trabalho como líderes é mostrar-lhes a distância entre seu desempenho e o desempenho esperado pela empresa. Isto pode e deve ser feito de forma calma, respeitosa e firme. Não precisa ser uma bronca. O pregador apropriou-se de meus comentários, dizendo: disciplina vem da mesma raiz de discípulo, que significa ensinar ou treinar. O objetivo de qualquer ação disciplinar deve ser corrigir ou mudar o comportamento, treinar a pessoa, e não punir a pessoa. E a disciplina pode ser progressiva. Primeira advertência, segunda advertência, aviso final e, por último, você não pode mais fazer parte deste time. Vamos continuar, sugeriu a treinadora. Como o dicionário define a palavra bondade, Teresa? Bondade, dar atenção, apreciação, incentivo. Simeão explicou, como a paciência e todos os traços de caráter que discutimos, a bondade fala a respeito da forma como agimos, e não como nos sentimos. Vamos considerar a palavra atenção, para começar. Porque a capacidade de dar atenção aos outros seria uma importante qualidade de caráter para um líder. Por causa do que aprendemos com o efeito Altorni, eu me surpreendi respondendo. E o que é o efeito Altorni, Johnny, velho companheiro? O sargento me provocou. Se eu me lembro bem, Graydon, há muitos anos um pesquisador de Harvard, chamado Mayo, queria demonstrar numa fábrica da Western Electric, em Altoona, New Jersey, que havia uma relação direta e positiva entre a melhoria de higiene do trabalhador e sua produtividade. Uma das experiências consistiu simplesmente em aumentar as luzes da fábrica. Constataram que a produtividade dos trabalhadores aumentou. Quando estavam se preparando para continuar a estudar outra faceta de higiene do trabalhador, inadvertidamente os pesquisadores diminuíram as luzes para não misturar as variáveis. Adivinhe o que aconteceu com a produtividade do trabalhador? Diminuiu, é claro, respondeu o sargento parecendo chateado. Não, Graydon, a produtividade dos trabalhadores continuou aumentando. Portanto, o aumento da produtividade não foi causado pelas lâmpadas mais fortes e mais fracas, mas por alguém estar prestando atenção às pessoas. Isso ficou conhecido como o efeito Altorni. Obrigada por compartilhar isso comigo, John, Simeão agradeceu. Eu tinha esquecido essa história. Prestar atenção às pessoas foi o que importou. E eu acabei acreditando que, de longe, a maior maneira que temos de prestar atenção às pessoas é ouvindo-as ativamente. O que exatamente quer dizer ouvir ativamente, Simeão? A enfermeira perguntou. Muitas pessoas acham erradamente que ouvir é um processo passivo que consiste em ficar em silêncio enquanto outra pessoa fala. Podemos até nos considerar bons ouvintes, mas o que fazemos na maior parte das vezes é ouvir seletivamente, fazendo julgamentos sobre o que está sendo dito e pensando em maneiras de terminar a conversa ou direcioná-la de modo mais prazeroso para nós. A diretora acrescentou. Alguém disse certa vez que, se não soubéssemos que a seguir seria nossa vez de falar, ninguém ouviria. Simeão balançou a cabeça com um sorriso. Podemos pensar 4 vezes mais rápido do que falamos. Por isso há muito ruído interno, conversação interna, acontecendo em nossa cabeça enquanto ouvimos. Tenho que admitir que enquanto Simeão dizia essas palavras, minha mente estava lá em casa pensando no que Rachel estaria fazendo naquele momento. A tarefa de ouvir ativamente acontece em sua cabeça, ele continuou. O ouvir ativo requer esforço consciente e disciplinado para silenciar toda a conversação interna enquanto ouvimos outro ser humano. Isso exige sacrifício, uma doação de nós mesmos. Para bloquear o mais possível ruído interno e de fato entrar no mundo da outra pessoa, traço mesmo que por poucos minutos. O ouvinte ativo tenta ver as coisas como quem fala as vê e sentir as coisas como quem fala as sente. Essa identificação com quem fala se chama empatia e requer muito esforço. A enfermeira acrescentou. No centro neonatal, definimos empatia como presença total junto à paciente. Presença total não é apenas física, mas mental e emocional também. Não é fácil, principalmente quando há tantas solicitações externas puxando por você. E sinal de respeito estar totalmente presente com alguém que está dando à luz, ouvindo e adivinhando suas necessidades. Nos primeiros tempos como enfermeira de maternidade, muitas vezes eu estava lá fisicamente, mas psicologicamente a quilômetros de distância. Quando estamos totalmente presentes, Acho que os pacientes dos mais diversos níveis sentem a diferença e agradecem pelo esforço. A diretora balançou a cabeça concordando. Há quatro maneiras essenciais de nos comunicarmos com os outros. Ler, escrever, falar e ouvir. As estatísticas mostram que na comunicação uma pessoa gasta em média 65% do tempo ouvindo, 20% falando, 9% lendo e 6% escrevendo. No entanto, nossas escolas ensinam bastante bem a ler e escrever, e talvez até ofereçam uma ou duas línguas eletivas, mas não fazem nenhum esforço para ensinar a prática de ouvir. E esta é a habilidade que as crianças precisarão usar mais. Interessante, Teresa. Obrigado. Simeão continuou. E quais são as mensagens conscientes e inconscientes que enviamos às pessoas quando nos doamos e as ouvimos atentamente? A enfermeira respondeu. O fato de desejarmos colocar de lado todas as distrações, até as distrações mentais, envia uma mensagem poderosa à pessoa que está falando de que você realmente se importa com ela. Que essa pessoa é importante para você. É verdade, Simeão. Ouvir é provavelmente nossa grande oportunidade de dar atenção aos outros diariamente, dizendo-lhes o quanto os valorizamos.